Identificação. VYJ756, amplitude modulada, 1460 kHz. Rádio Sentinela do Vale Limitada. Estúdios, na Rua São Pedro 245. Transmissores, no alto da colina, margem esquerda, Gaspar, Santa Catarina. Dentro de 30 segundos, mais um programa de audiência, aqui na Sentinela. A partir de agora, na Sentinela. Programa Show de Bandas. As bandas e grupos do Sul em destaque. Apresentação, Robson Krause. Gasparzinho falando do seu coração balançando. Oi, Robert! É o Gasparzinho, Robert. Queria oferecer uma música. Tô na Sentinela, a melhor do vale. E hoje ele tá ao vivo! Hoje ele tá aqui! É verdade esse bilhete, meu amigo, minha amiga! A partir de agora no 1460 da Sentinela, mais uma vez com o show de banda. Cestou. Vem com a gente, hein? A vibe da música do som do sul do Brasil é o show de bandas a partir de agora. Pra você ligado com a gente aqui na Sentinela no 1460, meu amigo do céu. Melhor é nossa tarde, sua tua alegria. São suas palavras, querida. A gente tenta pelo menos. Estamos aqui a partir de agora e vamos juntinhos. A partir de agora até às 18h, se o bem-vindo deixar, né? Alô, bem-vindo! Deixa nós aí, vai. Tomara que o bem-vindo esteja resolvendo as paradas dele lá e não esteja ouvindo nós. Né? Se tiver, é meu cheque do vale, ó, já era. Voou! Ele vai dizer assim: Robertson, não pegue seu cheque hoje. Ele está sem fundos. É o Gasparzinho que vai dar o vale hoje pra mim. Ah, é hoje. É hoje que nós vai aparecer só amanhã. A partir de agora, o show de bandas na programação da Sentinela. Pra você ligado no aplicativo, ligado no dial 1460, ligado com a gente. Ligadinho na nossa programação. É verdade, ele está aqui ao vivo com a gente, já vai falar comigo. Mas só deixa eu agradecer os nossos apoiadores do show de bandas, a Empoderada no bairro 7 de setembro. Disque Chopp Andrade, perdi um kit de chopp hoje. Fui apostar, perdi. Toma, papudo, toma! O apoio também da Churrasop, o autêntico churrasco de festa de igreja na sua casa. O apoio também da Super Atacado no Barracão. Um abraço, pessoal da Super Atacado. Bar e Mercearia JMC no bairro Lagoa. Olá, aqui meu Cia, aquele abraço, boa tarde. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, o gigante do sul do Brasil, meu amigo do céu. É o Gasparzinho. Zap Gasparzinho 33 30 13 31. Supermercados Carol, sempre pensando em você. Já eu venho com as ofertas do fim de semana do Supermercados Carol. Tem fim de semana do cliente e tudo mais pra você aproveitar. Supermercados Carol em Gaspar, no bairro 7, próximo à Policlínica. Vem pro Carol, você também vem. Bora! Troca o fundo musical. Na verdade não era esse, bem. Mas tá valendo que hoje é sexta-feira, semana. Ele tá por aqui também, meu amigo Luciano Rocha. Tom Baileiro. Conseguimos tirar o Gasparzinho de seu habitat natural, que é lá a Fortaleza, lá o campo da Gasparzinho, lá sua redoma. Choro, choro, Robert. E ele tá com a gente hoje aqui, meu amigo. Troca o fone novo, vai, vai. Agora sim. A música do mito aqui, ó. O mercado tá baratinho. A gente interceptou o helicóptero do Gasparzinho. Fizemos ele pousar aqui no heliponto da Sentinela, tal e coisa. E fizemos ele parar aqui um pouquinho, uns minutinhos. Só que ele não achou que ele ia falar no ar. Ele não contava com isso. Indo escutar Sentinela, Sentinela, muito boa, vale. Ai, ai, ai. Vamos começar o nosso show de bandas um pouco diferente hoje, nessa sexta-feira, nessa vibe bacana de fim de semana. Meu amigo Luciano Rocha já é figurinha carimbada. Tá com o cartão ainda lá? Não bateu o cartão ainda? Luciano Rocha, boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos ouvintes do show de bandas. Tudo certo por aí? Tudo certo, nada resolvido, mas tudo certo. É, pois, então. Conseguimos tirar o homem de lá, então? Conseguimos. Faz bastante foto aí, manda pra mim. Isso é um momento histórico que vai pro mural aqui da Sentinela. Sim, o Bem-vindo vai guardar no museu da Sentinela. Mas vai pro museu. Ah, vai. 65 anos da Sentinela, nós tiramos o Gasparzinho direto de Blumenau. Ei, magro, eu sou o bagual. E eu vou conversar com ele, vou ver se ele vai dar o ar da sua palavra, da sua voz. Se eu vou perder o emprego, eu já sei, eu já tô sabendo. Mas ele vai falar comigo. Meu amigo Moa, boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Luciano Rocha. Boa tarde aos ouvintes da Sentinela do Vale, 1460 kHz. Aí, ó. Pense, vocês acharam que ele não tava ao vivo, ó? 4:12. Tamo ao vivo. Gasparzinho falando, o seu coração balançando, Robson. Pronto. A gente tem uma afinidade, uma brincadeira muito bacana. Muito bacana. Porque a gente precisa de pessoas assim, que acreditam e apostam no rádio. E o meu amigo Moa, o Gasparzinho, é uma das pessoas que gosta e aposta no veículo rádio, né, Gasparzinho? Você tem um anúncio em bastante emissoras de rádio com a gente aqui também, nesse projeto. Um abraço, Luciano. O Luciano tá aí nos seus afazeres. Agora ele fica sem celular, acabou. Agora a mulher já catou, já. Já era o telefone dele. Opa! Mas, ô Moa, é muito bacana. Você que é gasparense, né? De nascença, né? Você é aqui de Gaspar. Perfeito, sou natural da cidade de Gaspar. Você é gasparense? Gasparense da Gema, né? E empreendeu na cidade de Blumenau, tem o seu empreendimento hoje em Blumenau? É, em 1982, eu segui caminho destino a Blumenau, e onde moro, tenho residência, tenho empresa, até nos dias de hoje, né? Tem lá, e claro, e tem a empresa lá nos altos do bairro da Velha. A cidade de Gaspar tem um grande grau parentesco, a nossa família mora toda aqui de Gaspar, né? Estão tudo aqui em Gaspar ainda? Quase todos. A grande maioria? A maioria. Estão aqui na cidade de Gaspar, tem as raízes muito fortes, né? Perfeito. Está praticamente toda semana aqui em Gaspar, com o pessoal sempre conversando com um, com o outro e... Quase toda semana. Quase toda semana, né? Por aqui. E, claro, a Gasparzinho completou 30 anos, né, Moa? Isso, agora dia 31 de julho. 31 de julho? Não, não é 31 de julho, é o mês de julho.